Minha família ou dinastia, o candavilha é a quadrilha. Vários mano miliano pela ordem tão confira. Que é o rap, negrinho, tudo da zona oeste. E a favela está unida, é na humilde DBS. Eu sei que vira, que pena assim que é, eu faço a minha. Favela do quentinho, eu digo aos mano, o que que liga? Seu tranco, sua mina. Coro e fifome, longe do 12, o 16, o 5, 7, as armadilhas. Explode, nos fode, tá ligeiro pela ordem. Igual Noel, ao Israel, que estou com o novo do notório. Eu posto contra o sul, sempre que pode, vai nas festas, é sossegado. Obrigado, Neo do Bom, que Deus proteja da inveja. Ué, foda, antes é por vir trazer a rota. Agora vem a Blaze e Ipanema, moto encosta. É triste na pé, tô ligado, quem resiste. Vejo os loucos, vejo as minis, tô ligado, quem resiste. Estuda, estuda, busca paz e faz a sua. Ligeiro, confardado e blá blá blá. E vai na banda, no Veloso, eu vejo teste. Em cada casa escuto o rap, moleque enquadra e me pergunta. Quando sai do DPS? Na calma, percebo que os moleque quer curtir. Um negrinho da quebrada, em CD, vinil, enfim, me fortalece. Passa a frente, se é o rap, eu sigo em frente. Aceito os testes, desafio, que meu Deus está pra frente. Respeito é pra quem tem. Meu sorriso é pesticida, aerosol pros mosquitos que giram em volta da luz, fazendo sombra aqui. Não esperem, Jesus chora não, ninguém vai dormir. Cigarro, maconha, tosse, namora neurose num homem, por aí. Quantas vezes você já teve tal? Igual um mano no hospital, solitário, abandonado, sem remédio, 40 graus. Nem me viu, não viu ninguém. Dos malandros que abriu o caminho no fundo do trem. Desabe, sonho, quero realidade. Foda-se um filha da p... é que com nós não vai covarde. Periferia é vida, Joe. A quem como eu, a camisa honrou. É demorou, sou quem eu sou, sou. Pra molhar tem tempestade. Na bolinha do olho, vê desfazer o cemitério. As velas, os lágrimas que aperta a gravata. Quando nó desata, nada empata. Porque aqui a luz não é opaca. Avante, tem amor, tem amigo, tem, com semelhante, na constante. Salve, salve, Sandrão, por um instante. Instante, instante. Por onde vou, negra ali? Se Deus quiser, pro que der e vier, tô aqui. Quem é do corre entende, faz por sua gente, é assim. Tem que insistir. Rap nacional, cultura e tal, não leve a mal, é atitude. Tem valor pra nós e representa sim. Pouco nego voando, trombei os parceiros lá na Toco. Metro Vila Matizes, parceiro, é tudo louco. Curtindo hip hop e do conforto. Pode crer, DBS, eu tô ligado que você é doido. Com sua firmeza que vai rolar do próximo bloco. Sem treta, muita treta, e manda em seguida um olho. Na saída da festa, e é só pipoco. Corpo agonizando na rua, só miliono. Mais uma marionete manipulada até quando? Droga, álcool da mente, fazemos parte do jogo. Vivemos no beco, morremos nos guetos, todos pretos. Correu uma luta pra sobreviver, tudo junto. Vivemos dentro de uma gema de ovo. Mas é difícil ter aqui, a ideia é pouco. Rima do ideia positiva, não sou único. Mas o sobrevivente aqui, o bagulho é louco. Mas só quem vive vai representar na poli. Família RCO, DBS, quadrilha, sem QR quente. Por aqui é mais de 20. Entre boa malandragem, a pampa sem teta só. Puxa o back a quem critique. Respeito cada um, cada um. Só não intrometer, atravessar, falar o que não deve. Em Pirituba está tudo normal. Aqui está, tá bom, bom lugar. Que tem sangue bom pra somar vários manos. Cadê as bancas que papa? Vou te apavorar. Respeito acabou, queria meu fim. Deus é mais, passado deixa pra lá. Pra tudo do seu tempo. Vira minha quebrada, vejo os manos de olho. São do corre, o tempo é dinheiro. Vou lamentar os manos que eu não queria ver tão pedido. Cavando sua própria cova por muito pouco. Por onde vou, negra ali? Se Deus quiser, pro que der e vier, tô aqui. Quem é do corre entende, faz por sua gente, é assim. Tem que insistir. Rap nacional, cultura e tal, não leve a mal, é atitude. Tem valor pra nós e representa sim. Ha, ha, ha, de nadinho do ar, bem não está. Há de ficar melhor, pode apostar. Eu hei de largar o vício de vez e recuperar minha lucidez. 2003, família RZO, tem vários malucos só. Isso já era aí, embaçado agora é pior. Ele eu me sente, vou voltar no seu olhar. Verdade entre nós não há, não há rivalidade. E só não vê quem não quer. Dom é dom e tanto faz. Ou meu mulher, assim que é. Aí DBS, o importante é que os mano reconhece. E a igualdade entre nós prevalece. Aqui faz assim que resolve. O sonho é grande, explica RZO, então explica a nossa sorte. Respeito foi o que valeu, ser humilde foi melhor. A Zona Oeste compreendeu, na Concha I, Barueri, emocionante, vibrante. O apoio dos irmãos foi importante, a chance. Vivendo e aprendendo, não vou esquecer. Desde já, vou agradecer, pode crer. Ali conheci uma pá de mano, ponto negro TBS, função RHK. Lembrar, não dá, não, tem uma pá de irmão. Toca um som DJ C, é que hoje é parte da família. Carapicuíba se identificou, quem é curtiu, show que emocionou. Gritar o roll, ser favela é bem comum. Tô eu, Sandrão, Robson, Ben Badu. Na favela tem caviar. Salve o meu Brasil! Carapicuíba, Pirituba. Os olhos das crianças e o sorriso dos meus irmãos. Pra mim é sempre bom. Por onde vão negra ali? Se Deus quiser, pro que der e vier, tô aqui. Quem é do corre entende, faz por sua gente, é assim, tem que insistir. Rap nacional, cultura e tal, não leve a mal, é atitude. Tem valor pra nós e representa sim. Por onde vão negra ali? Se Deus quiser, pro que der e vier, tô aqui. Quem é do corre entende, faz por sua gente, é assim, tem que insistir. Rap nacional, cultura e tal, não leve a mal, é atitude. Tem valor pra nós e representa sim.